viajamos em busca de um lugar feliz, onde a paz pudesse ter. Nós corremos e nos mantemos sempre no mesmo lugar. E choramos e clamamos muitas vezes ao ar. Um lance legal procuramos, viagens por dentro de nós. Nas noites então demonstrando um sorriso, paz exterior. Mas em casa ao entrar no quarto, solidão vem me chamar. Um vazio, um grande abismo, não dá mais pra disfarçar. Foi tão bom te encontrar, e te encontrei, vida. Foi tão bom te encontrar, deu razão pra viver feliz. Foi tão bom te encontrar, e te encontrei, vida. Foi tão bom te encontrar, deu razão pra viver feliz. Alegria total, Jesus, alegria total, Jesus, alegria total.